Vem, meu amor, vem com calor. No meu corpo se enrosca. Queimando o coração, seu amor mata a gente, mas que o sol do sertão.